estava deitado na sua cama e de repente ele sentiu uma força arrebatadora que retirou o espírito de dentro do seu corpo e repentinamente ele se viu diante do Todo-Poderoso. Ele disse: Senhor, estou atemorizado. Eu morri? E o Senhor disse: ainda não. Mas antes que você morra, eu te arrebatei em espírito e vou te conduzir agora até o inferno. E depois do inferno, te trarei até o céu, para que você veja a diferença entre quem vai para o inferno e quem vai para o céu. E novamente aquela força arrebatadora o levou para o inferno. E ele viu aquele lugar tenebroso. Foi até uma sala onde um grande caldeirão de sopa estava fervendo. E ele viu que em volta daquele caldeirão de sopa, muitas pessoas magras, famintas, esquálidas, desesperadas, com grandes conchas nas mãos. E eles não conseguiam comer, porque apesar da concha alcançar o caldeirão de sopa, contudo, eles não conseguiam colocar aquela concha na própria boca. E assim, estavam diante da comida, mas não podiam se alimentar. E ele ficou surpreso de ver aquilo. O inferno é terrível. Mas enquanto ele pensava estas coisas, novamente aquela força poderosa veio e levou de volta para o céu. E ali no céu, ele entrou numa sala e viu um caldeirão de sopa que fervia, igualzinho ao caldeirão que ele tinha visto no inferno. E ele viu, sentadas em volta daquele caldeirão, pessoas com o mesmo tipo de concha nas mãos, concha enorme, comprida. Mas ele observou que, diferente das pessoas que estavam lá no inferno, aquelas no céu estavam fortes, alimentadas, saudáveis e em paz. E ele ficou sem entender. A cena era a mesma, mas o resultado era tão diferente. Aí novamente aquela força passou por ele e ele foi levado mais uma vez à presença do Todo-Poderoso. E Deus lhe disse: compreendeu? E ele falou: não, Senhor, eu estou mais confuso ainda, porque tanto no inferno como no céu eu vi a mesma situação. Porém, no inferno, as pessoas estavam magras, famintas, desesperadas. E no céu, as pessoas estavam felizes, fortes, saudáveis. Mas eu não vi nenhuma diferença, meu Deus, a não ser as próprias pessoas. E Deus disse: então vou te explicar a diferença. No inferno, aquelas pessoas são magras, famintas e desesperadas, porque elas têm uma concha enorme e não conseguem trazer a própria boca para se alimentarem. Agora no céu, apesar da concha ser do mesmo tamanho, aqui vieram pessoas que aprenderam na terra a servir aos outros. Então, apesar deles não conseguirem trazer a concha até a boca aqui no céu, aprenderam, no entanto, desde a terra, a servir a quem está do seu lado. Assim, um pode servir ao outro, e todos se alimentam, e todos são saciados. Naquele momento, novamente aquela força poderosa veio e ele voltou para o seu quarto e compreendeu que as pessoas que são egoístas, avarentas, que vivem somente para si, se preocupando apenas com as suas próprias necessidades, serão conduzidas a um lugar de tormento porque não aprenderam a servir o seu próximo. Mas aquelas que vão para o céu são as pessoas que aqui na terra aprendem a ver a necessidade do seu próximo e do seu semelhante e sacia a necessidade de quem precisa. Você está ouvindo esta palavra? Pois então aprenda com ela. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Deus diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você sente desejo de servir a Deus, mas não serve o seu semelhante, você, na verdade, não está servindo a Deus, porque o seu semelhante foi criado à imagem do Todo-Poderoso. E se você não consegue servir o seu semelhante que precisa, como que você vai servir a Deus? Por isso, eu quero ler para você a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 7. Acompanhe essa leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão.